vão fazer de tudo para que você reaja. Se você responder a um palavrão com outro palavrão, eles só vão ouvir o seu. Ouse responder a um soco com outro, eles vão dizer: ah lá, o negrinho perdeu a cabeça. Eu disse que ele não servia pra isso. O inimigo e seus lacaios vêm com tudo, joga sujo. E você não pode simplesmente reagir com a mesma baixeza. A gente ganha mostrando em campo, correndo, marcando. Nosso povo precisa de gol, de virar o jogo, não de polêmica. E alcançamos a vitória fazendo isso em campo, não batendo boca fora dele. Ganhamos se o mundo se convencer de duas coisas: que você é um bom cavalheiro e é um ótimo jogador. Zico, vai lá. Laboratório Fantasma 2018. Traio câmeras, takes tipo tragédia, efêmera, fâmera, fake. Esses comédia, focado num padrão tipo Dake, com inveja de quem vem sem patrão, sem padrinho, sem média. Vim classe, black tie, cheque tio, adubo. E o rap sai no finesse igual Black Hill. No impasse, a track vai, moleque, viu? Tudo que um black faz dá estresse, combate frio. De rima epidêmica, a tese acadêmica, nome da década, cada passo uma polêmica. Dos cabeça de escravo até a militância anêmica. Minha trajetória é real, a de vocês é cênica, cínica, cômica. Quer alvoroço e precisa dos pretos, fudido, com um grilhão no pescoço. Pois o gueto só é real se tiver roendo osso. Cadê os neguinhos que devia tá no fundo do poço? E eu sou patente alta, bigode grosso, a favela no peito e o condomínio no bolso. Excelência em pauta, longe do fosso. As mentes incautas não digere o caroço, mas foda-se. Desci pra pista, um Nike pra cada merda que o Lobão diz. Eles diz que eu sou comunista. Cês não precisa de palco, precisa de analista. Eu vim da rima sem talco, berço dos terroristas. Mandando broncar, tô pra destroncar. Tomei tantos que quase viro o MC da Conca. Se eles armar bloqueio, a gente saca pra desmontar. Porque eu não respondi os otários, digo agora, bom, tá. Num país onde os políticos diz o que diz, essas porra de diz, pra mim é igual B diz, fofinho. Querendo confete, no fim das contas é a mesma merda. Só o sistema brincando de marionete. Tem que manter isso. O bagulho não tá manso. Nós contra nós, não é nada mais que adiantar o trabalho dos ganso. Que mete alerta vermelho se o gueto tem avanço. Ternos de 15 mil é sério, tio, já pego ranço. Debate no Face, eu não faço questão. Uma mixtape, fiz minha primeira revolução. Nas cabeças igual leis, presta atenção. Só no Fashion Week nós empregou uma preta pra cada textão. Verdade por si só repele tom, meu drama vira som, saca? Tipo Adele, cês vêm com o estilo da Veja. Ideia MBL, se sua banca se vale disso, foda-se ela e eles. Eu jogo na calma que a vida pluma, camuflado na noite igual puma. Passou na visão pra una. Quem diz que eu vendi minha alma descende de quem dizia que eu nem tinha uma. Me chama de arrogante, porque a vitória de um semelhante pros vermes é um barato humilhante. Quer dar minha cabeça pro seu senhor pôr na estante? Esqueça. Cês vai morrer com adjuvante, que aqui é o Ready to Rumble, fi. Gentil, mas com uma metranca na manga, tipo Bumblebee. Vivendo confortável e pão, pensando qual capitão do mato vai caçar like com meu nome amanhã.